As mulheres ao sepulcro foram com especiarias preparadas, mas a pedra revolvida viram. O corpo do Senhor não estava. Perplexas pararam e escutaram. Dois varões resplandecentes anunciaram com poder e amor: ressuscitou, ele vive, não está mais entre os mortos. O Filho do Homem triunfou, nele a vida é renovada. Cantamos com alegria, o Senhor é a nossa esperança. Em Emaús, dois caminhantes conversando sobre a dor, Jesus se aproximou, mas os olhos estavam em temor. Falou das Escrituras, com amor abriu o coração. O pão foi partido e ali reconheceram a salvação. Abençoou com um grande júbilo, adoramos. Na cidade o poder descerá, testemunhas do amor sempre louvaremos. Ressuscitou, ele vive, não está mais entre os mortos. O Filho do Homem triunfou, nele a vida. Guitar, piano, sebentos, BPP.